Meus amigos e meus irmãos, é no terreno da boa vontade que as criaturas se encontram. Uma das grandes lutas do saudoso fundador da LBV, o irmão Zaruro, foi provar que boa vontade não é boa intenção. Ele dizia, boa vontade é a vontade firme, a vontade forte, a vontade iluminada pelo poder de Deus. E lembrava, de boa intenção está calçado o inferno, diz o povo. Os homens das mais diferentes visões religiosas, ideológicas, econômicas, políticas de todos os matizes do mundo, destacam a boa vontade, como Agostinho Neto, ex-presidente da Angola. Disse o poeta Agostinho Neto: a fraternidade humana ainda não é uma realidade em todo o mundo. Existem ainda muitas guerras. O poder mortífero das armas é cada vez maior. Existe muito sofrimento na face do planeta. Todavia há também homens de boa vontade que pregam o amor entre os seres humanos. Charles Chaplin falou sobre a boa vontade. Henry Ford falou sobre a boa vontade. Emmanuel constantemente fala sobre a boa vontade. André Luiz. João 23 falava sobre a boa vontade. Pio 12 falava sobre a boa vontade. Chico Xavier destaca a todo momento a boa vontade. E Zaruro foi o apóstolo da boa vontade. Se boa vontade nada valesse, Lucas não teria registrado o Evangelho de Jesus, a forma pela qual os anjos anunciaram o nascimento do Cristo de Deus entre os homens. Nem os anjos teriam cantado a boa vontade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens da boa vontade de Deus, conforme a tradução do padre Matsuaz, destacada sempre pelo criador da LBV Mundial. Sem boa vontade, a começar pela religião, nada podemos fazer. Por saber destacar a boa vontade entre as criaturas, a legião da boa vontade tornou-se, demonstrou a capacidade da gente brasileira, como destacou Aparício Torelli, famoso jornalista, polêmico também, visitando o irmão Zaruro na Rádio Mundial, depois de analisar o trabalho da LBV, que ele conhecia, analisar melhor, ele disse: a legião da boa vontade é a demonstração inequívoca da capacidade realizadora do povo brasileiro. E vai ser pelo emprego da boa vontade, a ética divina, a vontade destacada por ele mesmo, Jesus, com suas palavras e exemplos do Evangelho, que o divino chefe vai sempre fazendo uma purificação neste planeta, dando, como lemos no próprio Evangelho e no Apocalipse, a cada um de acordo com as obras de cada um. Ele próprio anuncia que quando voltar com seus santos anjos, dará a cada um de acordo com as ações de cada um. Aliás, não pode haver uma sociedade correta sem que cada um receba de acordo com as suas próprias obras. Por isso é que dizemos sempre que a democracia é o regime da responsabilidade. Já pensaram nisso? A democracia é o regime da responsabilidade. Mas vamos até Paulo Apóstolo, porque ele anuncia que ao toque da trombeta, dada a ordem, Jesus aparecerá. Não somos nós que estamos dizendo, é o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Ao toque da trombeta, dada a ordem, Jesus aparecerá. Temos explicado também que o Apocalipse, a Bíblia Sagrada toda, porque alguém pode dizer, ué, Paulo apóstolo não está no Apocalipse, ô pai? Mas eu já expliquei, no primeiro volume de O Apocalipse de Jesus, para os simples de coração, que o livro das profecias finais permeia toda a Bíblia Sagrada, desde a Gênese mosaica. E o próprio Apocalipse vem em nosso socorro quando nele nós lemos que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E é isso que nós estamos dizendo também no querido Portugal, para o mundo inteiro, através da nossa palavra, que os embaixadores da boa vontade pelo mundo levam nas várias línguas. Porque a verdadeira libertação, Jesus explica qual é, ao dizer também no seu evangelho: conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. No evangelho está: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o irmão Zaru deixou bem claro que Jesus só poderia referir-se à verdade divina, porque a verdade humana, ela modifica-se conforme a longitude, a latitude, a crença, a visão filosófica, espiritualista ou materialista, até segundo as manifestações do mercado. Por isso, que só o Cristo de Deus, o abolicionista esquecido, pode trazer a libertação de todas as raças, pelo conhecimento dessa verdade que nós humildemente estamos analisando aqui com vocês. Paulo diz: ao toque da trombeta, da ordem, Jesus voltará. E nós explicamos que a vinda de Jesus não significa a volta, ou vinda, como quiserem dizer, apenas o sentido literal de nós o vermos, a humanidade inteira, sua figura extraordinária, mas é também o reflorescimento de suas ideias, o renascimento da sociedade, da civilização, não apenas como ocorreu no Renascimento que conhecemos histórico, por influência da cultura grega que voltou na escultura, na filosofia. Agora é um renascimento total, vindo do Espírito, pelo esclarecimento que ele recebe de Deus pela força da verdade. Não foi à toa que o profeta Isaías, no Velho Testamento, anunciou que todos serão ensinados por Deus. Eis aí a grande libertação, meus amigos e meus irmãos. A mulher negra precisa saber usar a sua boa vontade para não ser vista apenas como objeto sexual, como fazem os senhorzinhos da atualidade, de forma dourada, hein? Postando na televisão, não sei onde, mas no fim a exploração delas, e muitas não percebem. É só aparecer uma ruguinha e tacitamente eles consideram que elas têm que voltar para o tanque. E não é nenhuma desonra lavar roupa no tanque. Mas eles fazem no sentido de considerar que são escravas e que escravas têm que continuar. Mas só serão que se quiserem. Se colocarem no coração a boa vontade de Deus, Jesus as amparará sempre. Enquanto a mulher negra não for respeitada, o Brasil será escravo. Desrespeito à mulher. É isso que nós vemos. Meus amigos e meus irmãos, não é preciso ser muito inteligente para entender-se que é urgentíssimo resolver-se o problema social do negro. Dizem por aí, é preciso resolver o problema social do negro. É preciso mesmo. Não somente do negro, mas do mestiço, do branco pobre e até daqueles que se encontram situados, eventualmente, em boas posições, que a carência, ela se derrama sobre toda a sociedade humana e as fronteiras vão caindo, hein? Allan Kardec previu isto. Que as fronteiras do mundo cairiam. E com isso surgirão muitos problemas. E eu me recordo das pregações do saudoso irmão Zarur, que ele, referindo-se ao Brasil, ele falava na invasão de fora para dentro, cultural, cada vez mais forte, comercial, mercado, aquela coisa toda. Mas ele alertava também que em contrapartida haveria interferência de cima para baixo. E ela vem vindo na hora certa, marcada no planejamento divino. Ela vem vindo com a política de Deus. Política para o homem e para o espírito do homem, porque o homem não é somente carne, sexo, ou intelecto agrilhoado às coisas do eixo dos X, da geometria cartesiana. Há também o eixo dos Y. O eixo dos X é o eixo horizontal. Há o dos Y, que é o vertical, há que juntar corpo e espírito, mente e espiritualidade superior. Por isso é que eu digo, o problema social, e o irmão Haroldo gosta muito desse raciocínio, tem que começar pelo espiritual. E nós advertimos, fortalecendo, antes de tudo, pelo espiritual, isto é, pela consciência libertada da mentalidade desagregadora da senzala. Todo mundo fala em cidadania, mas será que todos percebem que nós não somos somente carne? Que se há uma cidadania material, existe uma outra cidadania espiritual e que as duas têm que estar juntas. Por isso a cultura e a educação têm que tomar o banho lustral da espiritualidade de Deus, da claridade do Criador em suas criaturas. O Espírito é o caminho, porque nós somos, antes de tudo, Espírito. Por isso é que Jesus diz, no versículo 33 do Evangelho, seu Evangelho segundo Mateus: buscai, pois, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. E para aqueles que vivem desesperados com as coisas materiais, que todos nós precisamos ter, no versículo 34, ele ensina: portanto, depois de dar a lição que as coisas materiais têm que vir pelo Espírito, que o Espírito é que constrói as coisas, é a mente. Apesar de que o Espírito, como entendemos, não é uma simples projeção da mente, é que o Espírito fala através da mente no corpo. Então, depois de ele dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas, ele conclui para que vivamos fora do desespero. Portanto, no versículo 34 do capítulo 6 do Evangelho do Cristo segundo Mateus: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. A cada dia já basta o seu mal. Mas ele ensinou no versículo anterior, 33, como fugir dos males de cada dia, buscando primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais nos serão acrescentadas. É como está na descida da Nova Jerusalém. Quando a LBV prega que o segredo do governo dos povos é unir as duas humanidades, a humanidade de baixo, a nossa, com a humanidade de cima, que é invisível aos nossos pequenos poderes humanos, mas que nem por isso deixa de existir. Leiam lá o capítulo 21, o novo céu, a nova terra, e vocês se sentirão fortalecidos, porque Jesus diz no versículo 7 desse capítulo 21: o novo céu e a nova terra, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. A polêmica Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, mas o espírito de senzala permaneceu, mantendo essa grande pátria na penumbra. Mas a libertação vem pelo Espírito. O Espírito é o caminho, porque Deus é Espírito, como disse Jesus à samaritana. E o Espírito tem grandes necessidades que têm de ser satisfeitas. Esclarecido o Espírito, ele se enriquece. E enriquecido o Espírito, todas as fortunas virão sobre a pátria brasileira. Bem, é isso aí, meus irmãos. A política de Deus para o homem e para o espírito do homem. Por isso, o PBV, eu defini assim, surgiu para atender a uma necessidade espiritual do povo brasileiro. E essa mistura de raças que existe no Brasil é um plano de Deus. Deus não se preocupa se os homens deboche ou não de que existe um planejamento divino, está surgindo no Brasil uma nova raça mãe, muito focalizada no início da LBV, e eu voltarei a tratar disso. É preciso mostrar ao povo que toda essa miscigenação não é casual, é causal. Estarão os jovens legionários entendendo o que está se dando? É determinismo divino, seu Orlando, que aliás falou muito bem em Brasília, estou vendo no programa, a LBV está aí, ó, caminhando. Porque a ordem é comunicar, a ordem é avançar, não ter medo de nada. A ordem é avançar. A ordem é do Cristo. Porque o que a LBV faz logo repercute. Como disse minha querida irmã, a jovem Yolanda Ansará. Ela diz, depois que o irmão Paiva com a LBV deu início à pregação do Apocalipse para os simples de coração, muitos têm abordado o assunto, mas a LBV o faz da maneira mais clara, graças a Deus. Não queremos desfazer de ninguém, mas é a nossa missão. Apocalipse para os simples de coração. E esse programa vai repercutindo, todos querem a prece, estamos nos preparando para ela. Alcides Lopes Pérez dizendo, irmão Paiva, temos a grata satisfação de informar ao senhor a repercussão da rede da Boa Vontade, do programa Boa Vontade na televisão. Este é um relato de uma contribuinte que estive visitando. Ela é muito simpática, a Legião da Boa Vontade. Norma Pereira diz não perder um só programa de madrugada, que já se tornou uma tradição em São Paulo e de São Paulo para o Brasil. Adoro as historinhas que o senhor conta e citou, por ter um genro ateu. Aquela do farmacêutico, ah, o farmacêutico era ateu. A menina foi pedir lá um remédio, uma fórmula. Era tarde, ele ia para o teatro, para o cinema. Então ali na hora de preparar a fórmula, ele se enganou e botou um veneno terrível. O remédio da mãe da criança. Quando ele viu, ele disse, meu Deus do céu, porque ele era ateu, mas não era mau. Confundir ateu com gente má, então como é que ficam os religiosos que provocavam guerras em nome de Deus? Hoje, com o ecumenismo, a coisa está bem melhor, mas ainda persistem alguns querendo arrastar o mundo para a Idade Média. Mas retroagir não é possível. Temos que caminhar para a frente na direção da fraternidade. Mas então ele, quando viu que tinha errado a fórmula, ia matar a mãe da pobre criança, ele se jogou no chão. Meu Deus, por favor, não permitas que ela tome aquele remédio. E ficou em oração. De repente bate na porta. Ele vai abrir a garota. A pessoa me perdoa. Eu queimei o remédio da minha mãe, quebrei. Ele disse, não, vem cá, minha filha, me dá um abraço, toma esse beijo. Graças a Deus. Aí foi lá, preparou o remédio e pronto. Tornou-se um convertido. Já era, que tinha bom coração. Então ela diz aqui, adoro as histórias que o senhor conta e citou, por ter um genro ateu, aquela do farmacêutico, acabei de recontar. Diz ler muito a Bíblia, encontra dificuldade em entendê-la, mas quando o irmão Paiva explica, tudo fica muito claro. Seus filhos também são pentecostais, e ela frequenta a sua igreja e adora a LBV, e virá assim às cruzadas públicas aos sábados. Pretende visitar o mais breve possível o Templo da Boa Vontade em Brasília, porque sente em sua alma alguma coisa diferente no templo, só de ouvir falar nele. Então vamos lá, vamos orar. Nós aqui não somos nada nem contra ninguém. No final as religiões todas vão se encontrar como as paralelas, segundo Einstein, vão se encontrar no infinito. Deus é amor, não é ódio. Então que Deus fortaleça as mulheres da LBV e Jesus mande os trabalhadores verdadeiros para esta casa. E para todos vocês, o Pai Nosso de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Jesus pela paz que tem nos dado. Protege a tua LBV, tuas igrejas de Deus, no Brasil e no mundo. Une-nos à humanidade de cima, estejamos sempre juntos, legionários dos dois planos espirituais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e as mulheres da boa vontade de Deus. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo.